Muito bom dia, estamos a dar início ao 56º Vodafone Rally de Portugal. Os pilotos e as suas máquinas já saíram do parque fechado instalado junto à porta férrea da Universidade de Coimbra e estão a deslocar-se para a especial da Lausanne, onde às 9 horas e 5 minutos terá início o troço cronometrado. Elfyn Evans, lembramos, será o primeiro a abrir a estrada, seguido de Kalle Rovanperä, ambos em Toyota, e Ott Tänak em Ford. Lembramos que hoje os participantes do Vodafone Rally Portugal terão uma etapa muito difícil, com 8 troços cronometrados, com apenas um flexi-service intermediário na vila de Arganil, fazendo dupla passagem pelos troços da Lausanne, Góis e Arganil, e depois, ao final da tarde, irão percorrer a especial de Mortágua para finalizarem o dia com o regresso da Figueira da Foz, com a super especial naquela cidade junto ao Atlântico, aquela cidade de Beirã, que passado bastantes anos regressa às lides dos rallies mundiais. Acompanhe a prova portuguesa na Rádio Boa Nova e em Nuno Diniz Fotos.